Morogoro, laboratorio ego. Abancate Morogoro, laboratorio ego. Abancate Morogoro, laboratorio ego. Abancate Morogoro, laboratorio. Pra ficar nego, é nós que tá demorou. É o enxame, mano. A colmeia inchou, os vagabundo ligou. Assim que eu nós fechou, ideia quente o valor. Nisso sim, o valor. Criatividade, verdade, pretida é a chave. Só louco na nave, quem já conhece, liga e sabe. Salve, salve com nós. A voz do gueto pra gueto, pelas verdes, pelos pretos. Missão, perigo é o preço. No terreiro desse jeito, caminhando, tô ligeiro, tem que tá. Sempre ligeiro, lá vem pipoco, abaixo, dentro no chão, cuidado, é desse jeito. Ego, a banca demorou, laboratorio. Ego, a banca demorou, laboratorio. Ego, a banca demorou, laboratorio. Ego, a banca demorou, laboratorio. Quem canta os mares espanta, o rap é isso mesmo. Batidas e rimas nítidas, 100% do gueto. Amor, respeito e compromisso são as armas. Desde o início envolvidos, palavras casam. Nem na calçada da fama, nem com a cara na lama. Que até hoje aprendi, não custou preço de banana. O mundo engana, quem crê nas suas ofertas profanas desencana. Meses na Gozolândia nos encana, o rap informa. Manda mensagem, abre o olho dos adeptos. Representatividade, louco, nas quebradas causa eco. A rapa curte chegar mais perto, pega o radinho, transfere aí via Bluetooth. Mas não se ilude com o estilo, veja bem meu querido, é apologia à vida. Positivo, distante do covil, só dor de cabeça tio. Nem se toma dorinho, vai dizer que a dor sumiu, nem me viu. Meu corre é outro, não tô nesse jogo de andar pra trás. Tô ciente que certos molho sai mais caro que o peixe. Viver em vão não é esse o meu objetivo, CP e MC Black. Ego, a banca demorou, golo. Laboratorio, ego. A banca demorou, golo. Laboratorio, ego. A banca demorou, golo. Laboratorio, ego. A banca demorou, golo. Laboratorio. Eu não uso máscara, sinceridade é minha cara. Não há dinheiro que paga, RAP em prática. Palavras verdadeiras, com atitude de homem. Parabéns pra rapa que não se corrompe, não se esconde na hipocrisia da mídia. O que eles tentam que nós venda nossa ideologia. Vai ficar na tentativa que não abro mão da mensagem positiva. Protesto, informação, satisfação, sangue bom. É nós que chega, convicção, MC Black, Monte Alto, Pitangueiras. Representa com amor as quebradas do interior. A tudo vapor, vamos que vamos, negou. Tem que ter valor nossa batalha e conquista. Ser merecedor da medalha, nossa rima. Quem vai se incomodar, quem vai se agradar. O importante está no ar, nosso som ecoa. Não vai ficar em sigilo, meu pensamento não se omite. Pra falar o que eu sinto, que vemos que existe o amor, a guerra, a paz, o ódio, o sentimento periférico direto do laboratório. A banca demorou, golo. Laboratório. Ego. A banca demorou, golo. Laboratorio. Ego. A banca demorou, golo. Laboratorio. Ego. A banca demorou.